Daquele jeitão, feat do DJ Mítico, Dedê e o menor MR, é verão que fala. Bora família, partiu Guarujá. Quem é essa mina que domina, que tem a marquinha de biquíni? Ela adora rebolar. Toca minha mina, sua linda, desculpa, mas só amo você quando é papo de rebolar. Vai pra Acapulco, vagabundo, piscininha é vulco, vem pro game, chama elas pra jogar. Eu maloqueiro, prostituto, de carteirinha assinada e tudo, tá mó gozolanja. Partiu Guarujá, deixa ela jogar pro pai, deixa ela jogar pro pai. Então vai, ai, partiu Guarujá, deixa ela jogar pro pai, deixa ela jogar pro pai. Então vai, ai, partiu Guarujá, deixa ela jogar pro pai, deixa ela jogar pro pai. meuscds.com. Que tem a marquinha de biquíni, ela adora rebolar. Entra no clima, sua linda, desculpa, mas só amo você se é papo de rebolar. Vai pra Acapulco, vagabundo, piscininha é vulco, vem pro game, chama elas pra jogar. Eu maloqueiro, prostituto, de carteirinha assinada e tudo, é tudo gozolândia. Ah, partiu Guarujá, deixa ela jogar pro pai, deixa ela jogar pro pai.